beijo doce igual dela ainda eu não achei. Meu mundo ficou vazio. Sereia pulou no rio, pra onde foi eu não sei. Sereia procurar. O rio era muito fundo, eu não sabia nadar. Tomei pinga na garrafa, preparei minha tarrafa pra de novo arremessar. Foi o nego d'água, credo e cruz, Ave Maria.